pronta ali cá. Tá na hora, né? Eu vim só pra dizer o que não foi dito. Cansei de ouvir conflito, calado, desconcordância entre o presente e o passado. Quem tá errado? Alguém que busca alcançar um status, ou quem fica acorrentado, preso a pecado inventado. E ó que eu nunca vi negro que não dá valor a si mesmo. Diz que nunca teve dinheiro, mas também não quer ter dinheiro, parceiro. Eu tô cansado, eu já falei, tô cansado de hipócritas pelo caminho, atrasando o meu lado e o lado do movimento. E esse tal movimento, tu afirma querer crescer, mas despreza novos talentos, despreza quem tá chegando, despreza quem tá tentando fazer em alguns meses o que não foi feito em anos, seis anos. Alguém se ostentar negativamente, por isso eu vim disposto, pronto pra bater de frente. Bato de frente com LK, provando quem é quem. Metade dos MC querem ser que nele o N. A outra metade se preocupa com seu proceder, com o que vão dizer. Esquece o que quer fazer. Ah, vai se fuder, vai. Só que eu digo, é foda-se se o rap não tá crescendo, parceiro. Então mova-se. Rap bom é raridade nos MP3. Criatividade é a dificuldade de vocês. Sabotagem quebrou. Com rap é compromisso, desde então os pela saco só fica rimando isso. São as mesmas merda rimada, nas mesmas abas e copiada. Só essas letras manjadas, fraca, quase ideologia forçada. Esse é meu rap, é assim mesmo, não é inteiro nem meio termo. Não é crítica de governo, eu faço do jeito que eu quero. Ostenta a pobreza, pra quê? Ostenta a riqueza, pra quê? No final vocês vão entender que vai doer, mas é sincero. Esse é meu rap, esse é o refrão, sem censura, os palavrões. Sem máscara, nem fingição. Eu fiz assim, criar personagem. Pra quê? Esconder a cara. Pra quê? Faço como eu bem entender. Escuta quem te pega. Sei lá, cara. Foda-se, vamos lançar essa porra. Esse é meu rap, neguinho. Falaram pra mim, faz um rap. Quem sabe até tu ganha um din. Só rindo mesmo, dinheiro fazendo rap é loucura. Só se eu falar qualquer merda, esquecer valor. Essa é uma selva sim, e tá cheia de crocodilo. Desfilo em meio a tiros e a dedos no gatilho. Pra atirar no meu rosto, encho o peito de desgosto. Por ver um caminho tão fosco, escolho sente do posto. Meu posto é te julgar, se tu vai me julgar também. Isso é o veredito de quem não teme ninguém. Reclama que o rap não cresce igual a novela, mas cês continuam arquitetando suas próprias panelas. Não fiz mediocridade, mas tô cheio de vontade. Não sou só mais um que veio pra largar pela metade. MCs pela metade. Não são MCs, são covardes. Foi tanto tempo perdido que agora já ficou tarde. Tarde pra eles, mas ainda cedo pra nós. Os caras em câmera lenta e o brefa sempre veloz. Vários ratos verdadeiros, sempre com o mesmo papo. Ah, parceiro, já tô ligado, farinha do mesmo saco. Por favor, não generalize o que eu tô falando. Sempre tem os MC aí, rimando e salvando. Que eu respeito, me amarro, me espelho e idolatro. Mas não vou ficar calado ouvindo esse rap. Esse é meu rap, é assim mesmo. Não é inteiro, nem meio termo. Não é crítica de governo. Faço do jeito que eu quero. Ostenta a pobreza, pra quê? Ostenta a riqueza, pra quê? No final vocês vão entender que vai doer, mas é sincero. Esse é meu rap, esse é o refrão. Sem censura, os palavrões. Sem máscara, nem fingição. É desse jeito, eu fiz assim. Criar personagem, pra quê? Esconder a cara, pra quê? Faço como eu bem entender. Escuta aqui.